και βάλει το ίδιο στον υπουργό. Baixou e travou. Sente livre pouso, 120 graus, 89 novembro. Livre pouso, novembro. Somos 4-5, nível direito, 1-2-1-9 só. 2-1-9, Roberto. Salve, Salvador, boa noite. Romeu, Romeu, November, para o Pat 3. Alfa, aquilo para o Pat 3. Papai Romeu, Romeu, no, Romeu, November. Zero na chegada, Mari. 213, desce para 4.010 na chegada a Bonfim. 4.010, Bonfim, atenção. Decolagem, o azul, ventou no 00 graus, 8 mais. Beleza, azul, 4.008. Uno 889, portão 9, para o pushback, estacionamento. Autorizado, após o taxi, gol 1889. Gostaria do taxi, gol 1889. Salvo Salvador, é Charlie CR Tango, Kilo November. Charlie CR Tango, Kilo November, mantém a posição, aguardando para prosseguir no reboque. Ok, obrigado. Assis, mandou aguardar. Azul 4071, decola os 48, controle 208. 1208-4061. Salvador Azul 4071. Azul 4071, sub mantenho 360 na saída da EL. 360 saída da EL 4061. Decolagem 6310, 120 graus, 10 manhã. Decolagem 6310. Linha 310, decola 50, controle 208. 208, boa. Salvador, boa noite, Xané 6310, cruzando 1500, Fuca. 310, subiu, mantenha 350 na saída Fuca. 350, Fuca. complete aproximação, torre 1895. 1895, 1604, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol 1604. Família de Santos, baixa travada. 55 minutos, alternativa Campinas. Sente, autoridade do táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Via parte principal, Índia Alfa no ponto de espera vai chamar tu em 1-1-8-9-5, hoje visto na 0, 1-5. Via parte principal, Índia e Alfa, chama a torre em 1-1-8-9-5-6-15, gol 1-8-8-9. Solo Salvador, tá 3662, puxa pega, acionamento, posição 08. 3325, altera 3395, resiste azul 4071. Boa noite, bom trabalho, senhor. Aeronave na retaguarda, tá autorizada, puxa acionamento, tá 3662. 313, controle Salvador, prossiga. Há a possibilidade de autorizarmos o guarda presente direto do O 6313 mantém a chegada. Eu mantenho 63, mantém. Já vi, obrigado. Chame 313 para o sequenciamento, sobre o vetor, curva à esquerda na torre 200, limitado pelo localizador. Desça para 2000 pés. Esquerda 200, limitado pelo lote, descendo para 2000 pés. Acionar 6313. 35218, reduza para 2100 nós. 218, reduzindo 2100 nós. Boa noite, 889, ponto de espera, 1-0, pronto para decolagem. Autorizado, linha aí, Matheus, 889. A linha mantém, 1-8-8-9. Chame 310, chame Recife em 12545, alterna 12685. 2545, 2085, 6310, chame. 29, chame. Direito 29, salão 604, porém. Boa noite, gol 1604, livrou à direita. Vento 120 graus, 89. Iniciando a decolagem, gol 1889. Proa 20, limite localizador. Esquerda, proa 020, limite localizador, 35218. 5218, prossiga para 2000 pés, ajuste 1016. seguindo para 2010 com 016. Até o ponto de parada Pristina 0, via Pátio, Índia Alfa, no ponto de parada vai chamar Torre em 1-1-8-9-5, ajuste na 06. Ao 06, autorizado Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 18-6-3-6-2. Confirma a frequência da Torre 18-6-18-9-5. 1895 é a torre, o 3662. Obrigado. 08, obrigado, bom final de semana, 1889. 5028 para o bom carregador, direita 050, resposta privada. Para o lock, direita 050, um pouco menos estabilizado, 3218. Oxe, na minha 313, tem condições de interceptar nessa prova? Afirmativo, 6313. Resposta habilitada, 6313. Reporte estabilizado, 6313. Controle de Salvador, boa noite, 1889, passa 1700 pés. Boa noite, voo no 889. Submantenha o 360 na série da vigilância. 360 na DEL, 1889. Estabilizando no localizador. 218, complete a aproximação e aguarde transferência para todos. Sim, completando, aguardando. 218. Estabilizado o localizador com pista vista 6313 do Chené. 6313, complete a aproximação, torre 1895. Torre 1895, graças a daqui a pouco. Reporte no término. Ok, obrigado. Torno 604, ingresso Juliette para o portão 02. Ingresso Juliette, portão 02, Gono 604. Aqui 362, mantém tesão. Mantém a ponta de espera, 362. Torre Salvador Cordial, boa noite, Oceania 6313, passando externo baixado e travado. Três livre pouso, vento 1120 graus 89, 6313. Autorizado pouso 1-0-6-3, 1-3. Livre o Força Aérea 8505. 2-1-8, complete aproximação, torre 1895. Completando a aproximação, torre 1895, obrigado. Azul 4235, desce para 4 mil pés na chegada Bonfio, ajuste no 016. F5 to Whiskey Foxtrot, Salvador to Tango Bravo, Papa Bravo. That you need to taxi to from apron 4 to apron 3. If you can start up in, just come right for taxi. São Salvador, é Charlie CR, Tango, Q1, Weber. Autorizado até o gate 11, o Charlie CR, Tango, Q1, Weber. Romeu, obrigado. 016. Desça para os 50, Thiago Mike Lima. Solo 04, direita, 129, solo. 219, linha 3, solo. Checado. Taxi, a route taxi until. Until. Taxiway Oscar. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3. Recife, em 13325, alternativa 13395. 3325, 3395, obrigado, uma boa noite, bom final de semana, 1889. Igualmente. Continuar taxi via runway 17, and Quebec, Mike Lima. Lima maintain position, o November 552, Whiskey Foxlet. Juliette 004, GNM 3 na 3. Juliette 004, GNM 3 na 3. Já vai manter 362. Ali manter 90, tá 3662. autoriza chamar o solo 5219 ali? Negativo, 5218 no solo, ao 08, 129 no solo. 19. 5218, ingresse Alfa, voltante do Juliette. Confirmar, posição? Volta na 3. Volta na 3, 5218. Paulo Salvador, Félix 83258. A gente tem informação Victor na posição número 3. Juliette 58, só um minuto, copo. Prepara a Momo. Temos o 3 hectares já aprovado. Vamos, tá aguardando a sua autorização. 3258. Remota 1-3. Juliette, remota 1-3. 3660. À esquerda, na proa 360. Caso de falha após a 15ª vinda, reação na proa de Duna. Controle de Salvador, boa noite, da 3662. Passa 2000 na Puca, Jamo. Não se escuta. 3662, vigilância, voa 370, sai da Puca. Ascensão 370, se possível, voa Puca, senhor. Tá 3662. Autorizado Jamo, 3662. Autorizado Jamo, tá 3662. 4235 da Azul, 2010, o ajuste no 0 no meio, reposto estabilizado ILS. Foi, continua a track, send to April 1 via main April. Ok, taxi to April 1 via main April, 2 stop check.